Lu. Apocalipse 16. Eu tava morto, mas sei que hoje vivo. Duas décadas do hip hop, tome meu fruto. Eu sei quem sou, sei pra onde vou, sei de onde vim, sei quem aqui me colocou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz, minha alma floresce. Frutos nascem, flores crescem. Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida. Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho. Fez em terra seca germinar, copa bonita. E sou a semente que não secou no sol. Sou a semente que o pássaro não devorou. Sou a semente que o espinho não sufocou. Eu sou a árvore de bons frutos e foi Deus quem me plantou. Árvore que não produz nada vira lenha. Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz. Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz. Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu mando um salve pros GFs que me querem bem. Os guerreiros do futuro que não tremem pra ninguém. Sei que são muitos, sei que estão em várias missões. Se multiplicam diariamente, já passam de milhões. Estão em vários bairros, quebradas, estados. E é sempre um prazer poder revisitá-los. Uns estão brotando, outros já estão produzindo. Alguns estão cansados, suas folhas estão caindo. Tem problema não, deixa aqui com nós, chefão. Peço apenas que abençoe toda essa nova geração. Onde eu vou, planta amor, onde chego, levo paz. É por isso que tenho o carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais. Minhas letras são plantas medicinais, sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais. Elas curam drogados e evitam abortos. Aliviam cansaços, botam sorrisos em rostos. Árvore que não produz nada vira lenha. Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz. Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz. Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba. Tem várias lá em Minas que tão firmes e não tombam. Na Bahia é só valente, troncos fortes de raiz. No DF os pomares estão verdes e viris. Ei, rio, quem te viu a floresta sobe o morro, desce do outro lado. Arrebenta o concreto e brota até no asfalto. É tanta planta rara, sai até da areia da praia. Pernambuco também tem demais, doces frutos em Goiás. Santa Catarina é só fruta docinha. São Paulo, terra minha, tenho aqui frondosos conterrâneos. Só madeira de lei no Amapá, Espírito Santo. Nem o frio impede que a colheita seja forte lá em Porto Alegre. Árvore que não produz nada vira lenha. Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz. Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz. Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Essa é uma canção dedicada a todas as sementes que caíram em terra seca, mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo. Que enfrentaram aves de agouro, que enfrentaram espinhos, que enfrentaram o sol, mas venceram e se transformaram em grandes árvores. Uou, grandes árvores. Uou, uou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós.